Num avião indo para Nova York, a comissária se dirige a uma loira sentada nas espaçosas poltronas reservadas para a primeira classe. E pede que ela se mude para a classe econômica porque ela não tinha passagem de primeira classe. A loira replica dizendo: olha, gatinha, eu sou loira, eu sou bonita, eu tô indo para Nova York. E eu não vou sair. Querendo argumentar com a passageira, a comissária, surpresa, pede ao jovem copiloto para falar com ela. Ele vai de óculos escuros e solicita que ela fizesse a gentileza de sair da primeira classe. Novamente, a loira respondeu: ah, honey, hello, essa loira, eu sou pretty, pretty, pretty, eu sou gostosa e eu tô indo pra Nova York, eu não vou sair. O copiloto voltou pra cabine de comando e perguntou ao piloto o que ele devia fazer. Olha, Walter. Olha só, sou casado com uma loira. Deixa comigo que eu sei lidar com isso. Pera aí. Foi pra primeira classe e calmamente sussurra algo ao ouvido da loira, que imediatamente faz uma expressão de espanto, pula da cadeira e vai para o setor econômico. Com bolsa, casaco de oncinha, celular rosa e resmungando que era loira, era prente, gostava de usar calcinha de rendinha, que dava ele pra Nova York, etc, etc. Por que ninguém me disse antes? Surpresos, a comissária e o copiloto perguntaram ao piloto o que ele tinha dito, afinal, para que ela saísse tão rapidamente. Ah, disse que a primeira classe não parava em Nova York. É boa.